Sertaneja. Número 12. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Me dei demais, não fui capaz de tomar conta de mim, e amei assim. Only the passion out of control. Certezas do amor, fui um louco sonhador. I was a dreamer, just only member. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode melhor e mais ouvida rede de rádios. E o 12º lugar da parada sertaneja nesta semana vai para Eduardo Costa com Paula Fernandes, Meu Grito de Amor. Número 13, Jean e Giovanni, Para Tudo. O 14º lugar pertence a João Bosco e Vinícius, Tarde Demais. E o 15º lugar entre os sertanejos na semana vai para César Menotti e Fabiano, Bandido do Amor. Afinal, com sucesso vive na Target. Intervalo bem rápido e enquanto isso, acesse targetw.com. O melhor da música, moda, esporte e entretenimento. A um clique de você. Se vicie neste mundo. targetw.com. A referência para o planeta. Já já voltamos, baby.